Sigo honrando o nome de meus ancestrais. Sem receio, perpetuo a minha qualificação como os antigos samurais. Hayashi, ilustre rimador que inicia sua saga e contagia quando a lírica vicia e não se apaga da memória na história. Eu gravo o nome, rimadores de renome, empunhando o microfone com mais de 12 no pente. Sente, na mão tem um tridente, na cinta duas espadas. Batalhas violentas por aqui serão travadas, dinastias dizimadas. E no campo da contenda, a bandeira do meu clã permanece hasteada. De meu sabre, lágrimas escorrem do rosto fúnebre de meu oponente. Sou comparado com a visão do inferno que está à sua frente. Na mente, o ódio se torna evidente como a ira do dragão. Samurais ninjas caem pelo poder da minha mão. O negro guerreiro vingando-se das derrotas sofridas por um povo. Ao menor sinal de justiça, a espada é acionada de novo. Comovo multidões com olhar sereno, tranquilo e justo. Inimigos com a pronúncia de meu nome em tremendo de susto. Viúvas choram de luto, por isso luto destronando os mais temidos rivais. Meu objetivo é retroceder, nunca render-se jamais. Meu sangue é puro e também carrega a força de meus ancestrais. Não há nada no mundo que possa ser capaz de me impedir. Até o triunfo dos justos, a queda de muitos, vocês irão assistir. Com respeito e lealdade, cumprimento adversário. Vou à luta sob vaias e insultas da plateia que acompanha as artimanhas de um guerreiro visionário. Vindo do lado contrário, que esperava a plebeia que me observa admirar, enquanto a corte conspira a favor de minha derrota. Mas a minha espada corta o oponente que se diz o mais forte. Mas o ser mascote mostra a forma de adiar sua morte, e com um certeiro golpe o derruba do cavalo, pondo seu império abaixo, sofrendo um forte abalo. E a plateia antes contra se rende a um de seus plebeus. Na contenda do concreto, eles viram quem venceu. Economia de movimentos, olho no olho sem deslizes. Batalha ao pôr do sol, no horizonte belos matizes. O vento move as folhas no prenúncio do combate. Ao fundo, no topo do monte, um lobo solitário late. Dignidade e honra, virtudes raras nessa terra louca. Mente vazia, diferente de ter a cabeça oca. MC Samurai pronto pra rimar até a voz ficar rouca. Se a cabeça for decepada, não importa se tipo neo de toca. Não se iluda com a paisagem, ela é bela, é uma estraçoeira. Como a geisha que aproveita, deixa e te prende na ratoeira. Perde sua vida, perde sua honra, nunca cumpre a missão. Ou então sobrevive lida com a culpa da omissão. Quem nasce com essa sina nunca tem escapatória. E um guerreiro de verdade conhece o valor da trajetória. Vai até o fim a cada batalha de sua vivência, sabendo que morrer no campo de guerra é o que dá valor à sua existência.